fala gíria bem, fala gíria bem, fala gíria bem, até papagaio aprende. Fala, fala, fala, fala, fala. Pode rir, rima não desacredita não. Das favelas do Ipiranga, dos becos do Cambuci, caminhando lado a lado desde a infância até aqui. DJ Gavini no Bronx, chegando na moral. Velha escola tá somando com a escola atual. Muito prazer, com licença. Filosofia nacional. Um quarto e cozinha, caindo aos pedaços, de criança até adulto, esse foi o nosso espaço. Nascido e crescido no meio da malandragem, entre becos, igrejinhas, botecos e pioiagem, onde o papo é mais curto, pros pilantras e pros covardes, perigoso e violento, fascinante e sangrento. Aprendendo muito cedo, filmando o movimento, a luta pelo status faz de um sonho um pesadelo. Um mais rica que o outro, outro mais rica que ele mesmo, onde cobra come cobra nesse mundo tão cinzento. Ô tio, parada sinistra, mano. Se liga aí, chapa, vai vendo. Formação paralela, cultura da miséria. Um minuto pra subir, dois pra se afundar na merda, conhecendo o dialeto que os bicos não entendem. Não entende, cê me entende. Fala gíria bem, fala gíria bem, fala gíria bem, até papagaio aprende. Fala, fala, fala, fala, fala. Pode rir, rima não desacredita não. Fala gíria bem, fala gíria bem, fala gíria bem, até papagaio aprende. Fala, fala, fala, fala, fala. Pode rir, rima não desacredita não. Nessa merda de formação muitos ficaram pra trás. Graduado a sete palmo, cova rasa, tanto faz. Metralhadora que atira vários tiros por segundo. Dá PT no bandido, estraçalho vagabundo. Meu tru, fica atento, pare, pense um pouquinho. Não esqueça, tiozão, você é espelho pro teu filho. Tipo espelho de vampiro, ainda não reflete nada. É assim mesmo, ele é cheio das mancadas. Ninguém paga simpatia pra Zé Mané. Vacilou com nós, salve se quem puder. O crime não é o creme, tem que ter respeito. Todas quebradas, os malandros são sujeitos. Pare pra pensar, vê se não se ilude. Te julgo hoje pelas suas atitudes. Você representa, todo crime se aposenta. Terá um final trágico de forma violenta. Desovado em qualquer lugar, como indigente vão te enterrar. De que adiantou ser um espertão, se na verdade você foi um vacilão? O papo já foi dado, cê tá consciente. Escolha o lado certo que está em sua mente. Cada um semeia, depois colhe. É isso mesmo, segue teu corre. Fala gíria bem, fala gíria bem, fala gíria bem, até papagaio aprende. Fala, fala.